Dançar é uma delícia, dançar é uma delícia. Pode chamar a polícia, eu não quero mais parar. Dançar é uma delícia, dançar é uma delícia. Pode chamar a polícia, eu não quero mais parar. Necessito de ritmo, não consigo parar de mexer. Meu amor, sou romântico, eu quero balançar, eu quero balançar, eu quero balançar. Necessito de ritmo, não consigo parar de mexer. Meu amor, sou romântico, eu quero balançar, eu quero balançar, eu quero balançar. É um tal de suar, suar, é um tal de pegar, pegar. É um tal de dançar, dançar. Chamar a polícia, eu não quero mais.